ela, solução da chama. Eu mortal no plano terra, ela era um anjo de Aruanda. Eu sou vento, ela é ar, ela é mar. Eu sou rio, ela é 40 graus de Lapa. Meu chapa, ela é Brasil. Ela é quente, é sorridente, eu sou frio, cara amarrada. Ela é pedra, quad rio, eu sou chuva, a estrada. Ela é café com chantilly, sou limonada, mal doçada. Ela é as imagens da manhã e os fatos da madrugada. Inverno de São Joaquim, o verão de Cuiabá. É maquiagem, uma hora, odeio ter que esperar. Alvorada e aurora, me acorda quando chegar. Ela é o motivo de eu ir, é o motivo de eu voltar. Ela é tio Ralph Man, eu sou Cia, sai Miami. Ela é de Omeia Neal, eu é RZO enxame. Ela é norte, eu sou sul, ela é city, o bicho do mato. Se apaga a luz, nós é história e corpo arrepiado. Eu sou ensaio, ela é show, ela é fast, eu slow. Ela é beat, eu sou letra, ela é elevada, eu sou flow. Ela é segura e eu sou tão contraditório. Ela é sequencial e eu permaneço aleatório. Eu sou ensaio, ela é show, ela é fast, eu slow. Ela é beat, eu sou letra, ela é elevada, eu sou flow. Ela é segura e eu sou tão contraditório. Ela é sequencial e eu permaneço aleatório. Ela é baile, é camarote, eu sou hip hop pista. Ela é Flamengo, rubro, negro, TJ, santista. Ela é vermelho, unha, eu sou vermelho, vista. É gêmea, carioca, eu sou interior paulista. Rude, bombeta, jeans, ela é biquíni, é sol. Ela é taça, é vinha, é please, eu sou lata de escol. Ela é chata e feliz, alegre, marrenta e boba. Ela é suco com sushi, eu coca com yakisoba. Risa tarde, terra, Paris e Marte. Eu vou, ela volta, faz falta essa parte. O meu dela é tão meu, o eu dela é tão seu. Ela é início, eu sou fim, ela é luz, eu sou breu. Precisamos da gente, seu olhar, minha mente. A gente se dá tão bem por ser tão diferente. Ela é canga, eu sou sofá, ela é canto, eu sou meio. Ela aperta, eu pego, ela é bonita, eu sou também. Eu sou ensaio, ela é show, ela é fast, eu slow. Ela é beat, eu sou letra, ela é elevada, eu sou flow. Ela é segura e eu sou tão contraditório. Ela é sequencial e eu permaneço aleatório. Eu sou ensaio, ela é show, ela é fast, eu slow. Ela é beat, eu sou letra, ela é elevada, eu sou flow. Ela é segura e eu sou tão contraditório. Ela é sequencial e eu permaneço aleatório. Hoje ela é véu, vestido e lua de mel. Um anjo lindo de olhos verdes que caiu do céu. Eu sou aquele tal rapaz, não me perca. O dono desse anel dourado na tua mão esquerda. Hoje ela é véu, vestido e lua de mel. Um anjo lindo de olhos verdes que caiu do céu. Eu sou aquele tal rapaz, não me perca. O dono desse anel dourado na tua mão esquerda.